desta pirâmide do esquecimento. Da derrota, ressurge das cinzas, a múmia do faraó. Na missão, lutando, correndo pelo que acredito. Sei que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Feridos, soldados caem no meio do caminho. A prova é dura, muita gente se fura no espinho. Com a cara e a coragem, jogando dado pra ver o que dá. Posso apanhar, mas sem revidar. Preciso falar o que tá entalado na garganta. Denuncia a canalha com cara de puta santa. A guerra é santa, também maldita. Cê não acredita, quem ressuscita? JR de conquista. Saindo do sarcófago, a múmia do faraó. Tá de queixo caído, inimigo, veja só. Seu pesadelo voltou com muito mais potência. Quem tá devendo paga, não vai ter inadimplência. Pra quem me odeia, sou pior que maldição. Se treme todo quando ouve justiça e revolução. A batalha é sangrenta e só venço melhor. Dificuldade é imensa, mas a fé é maior. Se ligue só, não dá pra acreditar, vê só. Saindo do sarcófago, a múmia do faraó. A batalha é sangrenta e só venço melhor. Dificuldade é imensa, mas a fé é maior. Se ligue só, não dá pra acreditar, vê só. Saindo do sarcófago, a múmia do faraó. Botei meu colete, a prova de boicote. Inveja é mãe de canalha e o que não falta é filhote. O teste é forte, nem sempre dá pra se segurar. Conto com a sorte, também conto com Deus pra ajudar. Se quiser me criticar, critica, vamos aê. Não espero que todo mundo venha me entender. Falo do gueto pro gueto, com os preto me identifico. Quando pego o microfone, eu não pago o mico. Sei o que falo e quando falo, não faço rodeio. O seu jogo é feio, por isso eu saí do meio. O mundo é cheio de gente que não é gente, que mente pra gente assim bem descaradamente. Eu sigo em frente, o rap não me deixou sucumbir. Não vou cair, até o fim eu vou resistir. A mente tá engatilhada e da boca sai o tiro. A missão não vai ser abortada, ainda respiro. A batalha é sangrenta e só venço melhor. Dificuldade é imensa, mas a fé é maior. Se ligue só, não dá pra acreditar, vê só. Saindo do sarcófago, a múmia do faraó. A batalha é sangrenta e só penso melhor. Dificuldade é imensa, mas a fé é maior. Se ligue só, não dá pra acreditar, vê só. Saindo do sarcófago, a múmia do faraó. Atravessando o deserto, eu vou. Quebrando o muro de concreto, eu vou. Não pelo meio, sim completo, eu sou. Negro preto, o faraó do gueto, uh-huh. Atravessando o deserto, eu vou. Quebrando o muro de concreto, eu vou. Não pelo meio, sim completo, eu sou. Negro preto, o faraó do gueto. Yeah.